André Cedês, o moral de Isso. Biquara. Cadê a balinha de Ice Kiss? Cadê a balinha de Ice Kiss, brother? Te faz feliz, feliz, feliz, feliz. Te faz feliz, te faz feliz, feliz. Te faz feliz, te faz feliz, te faz feliz, te faz feliz. Tô chupando ela com a balinha de Ice Kiss. Tô chupando ela com a balinha de Ice Kiss. Tô chupando... JV Veículos. Tô chupando ela. Tô chupando ela pra balinha. Alô, Benício! Tô chupando ela pra balinha. Tô chupando ela pra balinha. Já esquece. Tô chupando ela pra balinha. Eita, caralho! Tô chupando ela pra balinha. Já esquece. Tô chupando ela pra balinha. Te faz feliz, a minha, vem, vem, ó. Te faz feliz, te faz feliz, te faz feliz. Me segue, tamo junto. Te faz feliz, feliz, feliz. Ó, tô chupando ela com a balinha da Skis. Eita, pô, fudeu, fudeu, fudeu. Tô chupando ela com a balinha. Crescente. Se não balançar é porque o swing me chegou aí. Tô chupando ela. Deixa na viola, viola, viola. Piu piu do corte, na conta 775. Filma aqui na tela. O que é que eu vou fazer, Todd? Ela não quer dar. E aí? Coloca. Eu vou colocar nessa porra. Coloca. Pode ser? Ela não quer dar. Vai colocar. O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, vou fazer o quê? Vou colocar! O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, vou fazer o quê? Vou colocar! O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, vou fazer o quê? O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, vou fazer o quê? Eu vou colocar! Vou colocar! Vou. O Caestrona tá chegando na Hornet. O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, vou fazer o quê? Vou colocar. O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, vou fazer o quê? Vou colocar. O que é que eu vou fazer? Se ela não quer dar, vou fazer o quê? Vou colocar. O que é que eu vou fazer? Vou, vem! Vou colocar! Vai! Vou colocar! Colocando a pegada do malandro. Boom, boom.